A Rádio Cultura Brasil apresenta Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Apresentação, Lia Machado Alvim. Olá, boa noite. Está no ar a música instrumental brasileira. E hoje eu apresento o violão de Suame Júnior. A gente abre com um choro que ele fez recentemente chamado Virou Fumaça. E Fundos, um disco autobiográfico de um período da vida e do trabalho do músico Suame Júnior. Meu convidado de hoje aqui no Todos os Sons, muito prazer em te receber aqui, Suame. Prazer todo meu, Lia. Muito obrigado por estar aqui nesse espaço tão bacana que você criou aqui. E esse trabalho, ele tem uma história e tem um tempo longo de criação. Como foi Mundos e Fundos? Pois é, esse disco começou a nascer, eu coloquei um pequeno texto até no encarte, justamente para explicar, porque achei que ajuda, né, quando você vai ouvir. Começou a nascer em 2003, quando eu, por uma casualidade, eu fui convidado pelo Alê Siqueira, que é um grande produtor, que fez várias coisas, o Soares, Tribalistas, enfim, um cara muito meu amigo, com quem eu trabalhava muito aqui no Brasil. Ele foi convidado para produzir um disco da Omara Portuondo, cantora cubana do Buena Vista e tal. E me chamou para participar. É um convite assim maravilhoso, né? Uma coisa inesperada. E uma época que nascia minha filha, várias coincidências bonitas assim no mesmo ano. E aí eu fui para Cuba para participar desse disco que chama Flor de Amor, com a Lê. Em princípio era uma pequena participação de 3 faixas, aí a coisa como deu tão certo que eu acabei gravando o disco todo. E aí a Omara me convidou para fazer parte da banda, que no ano seguinte, 2004, começaria uma turnê mundial e tal. E isso, esse processo todo vem até hoje, né? A coisa foi crescendo, eu acabei virando diretor musical, fazendo os arranjos, produzi o disco seguinte com a Leo Gracias, que foi um disco que ganhou o Grammy Latino. Enfim, são 8 anos viajando pelo mundo e trabalhando com a Omara. E além da experiência maravilhosa musical para mim, com esse trabalho de aprendizado e de tudo, eu comecei a compor, estimulado por toda essa coisa que a gente tem quando viaja, né? Essa coisa meio metafísica que você fica buscando significado nas coisas e tá muito saudoso e sente falta. E maravilhado também. Também, né? Ao mesmo tempo, maravilhado, conhecendo muitas coisas, enfim. E aí nasceram muitas composições durante esse tempo. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu podia registrar isso tudo que nasceu na estrada, né? Esses momentos, cada tema nasceu em um lugar, motivado por algumas coisas. Então, enfim, a ideia foi essa, registrar isso, essa música que nasceu durante esses anos aí viajando pelo mundo. Então a gente vai ouvir inteira agora a Paladino, que é a música que você abre o CD e também que você começa já ali homenageando o mestre. O Dino Sete Cordas. Thank you. essa música eu fiz para ele, porque o Dino foi um cara muito importante. Eu comecei, quando eu comecei a tocar praticamente profissional com 17 anos, era um grupo de choro, que chamava Choro Roxo, que depois nós fomos para França, ficamos 4 anos lá, enfim, uma história longa. Mas esse grupo era um grupo de jovens, naquela volta do choro, no final dos anos 70, o único grupo de jovens tocando choro em São Paulo. Então a gente virou meio mascote dessa turma. Então a gente vivia com época de ouro, com todos esses chorões. E a minha convivência com o Dino foi muito legal, porque ele era um cara generoso, bacana, e ele me ensinou muita coisa assim de camarim, de bastidor de show, nas viagens, eu ficava colado nele. Então, e é um cara que abriu mesmo os caminhos para todos nós, né? Então eu achei, eu fiz esse choro pensando nele, assim. É um choro um pouco mais moderno do que a linguagem do choro tradicional, mas é uma homenagem de coração, assim, ao Dino. Você, quando você foi para Cuba trabalhar com a Omara, você lá encontrou a turma dela, a banda dela, que é nada menos do que o pessoal ali do Buena Vista. Pois é. É incrível, né? A vida é uma coisa, proporciona umas coisas muito, pra gente, espetaculares, né? Milagrosas, assim. Eu lembro de ter chegado de uma turnê com o Chico César, que eu tocava há muito tempo, e cheguei de viagem, depois de um mês, a minha mulher falou, vou te levar pra ver um filme lindo e tal. Aí fomos ver o Buena Vista. E saímos maravilhados, aquela coisa linda, emocionante. E exatamente, acho que 2 anos e meio depois, eu tava naquele estúdio, com aqueles caras, né? Então é incrível. Essas coisas são inacreditáveis. Eu cheguei em Havana à tarde, no dia seguinte de manhã, eu chego no estúdio, eu dou de cara já com o Cachaíto, com o Barbarito, com aqueles caras todos, né? Do filme, naquele estúdio que aparece no filme. Então foi uma coisa incrível, né? Incrível, dessas que a gente tem que agradecer mesmo. E aí eu tive primeiro um contato com essa geração, que foi com quem a gente gravou o primeiro disco, e toquei com ele. A recepção deles, como foi? Foi incrível, porque, primeiro, surpresos com o instrumento. O violão de sete cordas é uma coisa que não existe lá, não existe quase em nenhum lugar do mundo, mas lá eles não imaginavam o que era, né? E depois foram muito amistosos, muito receptivos. Eles têm um respeito muito grande pela música brasileira, né? E Cuba tem uma cabeça erguida assim, em relação à música, às vezes até um pouco demais, mas eles têm, de achar que é a melhor música do mundo, enfim. Mas eles respeitam muito o Brasil. Então, logo de cara, já respeitaram. E depois que a gente começou a tocar, que começou a fluir, eu consegui me encaixar ali, tocar com eles, foi muito legal. E tem a influência deles, em algum momento, em Mundos e Fundos? Eu acho que tem, não é explícita. Eu até pensei em fazer uma faixa. Eu tinha composto um tema que é mais cubano, assim, baseado na música tradicional, o som, né, e tal, e queria chamar um guitarrista cubano. Eu cheguei a pensar nisso, mas ficou muito complicado de fazer, porque eu teria que gravar em Cuba e eu tava indo, mas, não, sabe, aquelas coisas logísticas, não tinha tempo. Então, inevitavelmente tem. Não tá explícito, assim, não tem nenhum tema cubano, mas eu acho que meu jeito de tocar acabou sendo influenciado um pouco por isso também. Então, vamos mostrar em uma que pelo menos o título vem, que é o El Puro. El Puro, essa tem uma história, porque em Cuba eles dizem puro para pai, né? Uma palavra, eu acho lindo, porque é poético, você, em vez de falar em pai, eles falam o puro ou a pura que é a mãe, né? Suami Júnior no violão de sete cordas tocando El Puro, tema que compôs em Havana em 2006 e dedicou ao seu pai. Thank you. Flami, você nesse disco, algumas músicas são só suas, né? Você assina quase todas elas e algumas você tem as parcerias, né? Uma delas é que você falou mesmo, com o Marco Pereira, né? O violonista Marco Pereira. O Marco. Essa é um arranjo que eu fiz pro Saudade da Bahia, do Caymmi, que é uma das que eu mais gosto. O Caymmi é uma coisa maravilhosa, mas essa eu acho especial. E eu tinha já feito esse arranjo algum tempo atrás. E o ano passado, eu e o Marco fomos convidados para fazer um duo numa semana do violão que teve aqui na casa de Francisca. E aí a gente tocou esse tema, eu fiz o arranjo, a gente ensaiou e ficou tão legal. Eu falei, vou chamá-lo para... Eu queria muito que ele estivesse no disco de alguma forma. E achei que esse tema era bom. Thank you. Saudade da Bahia, de Dorival Caymmi, com arranjo e violão de sete cordas de Suame Júnior, Marco Pereira no violão de seis e Amoy Ribas no pandeiro. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental. Eu estou conversando com o Suame Júnior, estamos falando do seu novo disco, Mundos e Fundos, e um outro parceiro seu aqui é o Chico Pinheiro, outro violonista, pois e é. Essa música Abraço vem mesmo da experiência, você abraçou o Chico, na verdade, não é? É, exatamente, porque é uma música, o Chico é um, eu não sei, ele é meio meu irmão, meu filho também, porque ele é muito mais novo que eu, e o Chico Pinheiro, a primeira vez que ele pisou num palco foi em 93, no show do Visnik, foi quando eu o conheci, ele tinha 17 anos, sei lá, e foi a primeira vez, e estava comigo, então é um cara que eu acompanho desde o primeiro dia que ele pisou num palco. E é um dos maiores talentos que apareceram no Brasil nos últimos tempos. É uma coisa impressionante. Um instrumentista exuberante, compositor, um cara que está fazendo uma carreira linda. Talento, né? Talento dedicado, e conhecimento. Né? É um cara incrível, uma profundidade. Produzir dois discos dele. Então a gente tem uma relação muito, muito profunda. E a gente, há uns 10 anos atrás, 2001, 2002, a gente se encontrava muito em casa para tocar. E eu registrava esses encontros. Então tinha muito material. Quando teve o um negócio do disco, a ideia, o Afunarte aprovou o projeto, falei, pô, tem que ter uma música com o Chico, né? E fui ouvir esse material. E aí achei essa composição nossa, daquela época. A gente ouviu de novo, falou, nossa, que legal, vamos gravar isso, nos encontramos pro meio para esquematizar, mas a gente montou meio no estúdio. E aí, vamos dar um nome para essa música. Eu falei, puxa, tem que ser uma coisa afetiva, né? Eu não sei, não vou dar um nome de choro, nada disso. Uhum. E achei que abraço é uma palavra bonita, soa bem e tem um pouco isso, né? É um abraço de amigos, assim, e dos instrumentos também, né? Tem um diálogo muito legal na música aí. Então vamos ouvir o Abraço de Suame Júnior e Chico Pinheiro. Thank you. ouvimos Abraço, apresentada aqui num duo de violões, Suami Júnior no violão de sete e Chico Pinheiro no violão de seis cordas. A composição é dos dois violonistas, criada em 2001. O Todos os Sons volta logo mais após o intervalo. Na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons. Voltamos a apresentar Todos os Sons, na Rádio Cultura Brasil. Voltamos com o Todos os Sons, o programa de música instrumental brasileira. Hoje, a conversa é com o violonista, compositor e produtor musical Suami Júnior. Estamos falando sobre o seu terceiro disco, Mundos e Fundos. Suami, que ideia foi essa sua de criar uma versão instrumental para uma música de carnaval, Cabeleira do Zezé, do João Roberto Kelly e Roberto Faisal? Olha, eu gosto de fazer isso. Às vezes pegar... todo instrumentista acho que faz isso. O Bill Evans fazia isso. Ele pegava às vezes uma... Não me comparando, pelo amor de Deus, que o Bill Evans é um gênio, eu adoro ele. Mas ele fazia, ele pegava às vezes melodias aparentemente bobas, assim, ou simples, extraía daquilo um lirismo, uma coisa... Aí eu gosto de fazer isso. Às vezes eu pego uma... também é uma coisa que nasceu na estrada, num hotel lá. Você começa a pegar uma melodia, uma coisa que está na tua memória, e começa a brincar com aquilo. E eu tenho várias. Na verdade, eu quero fazer até um disco um dia só com isso, com releituras de coisas assim. Tinha uma... Eu sou palmeirense, eu fiz um arranjo do hino do Palmeiras também. Uhum. Que é uma coisa marcial, assim, mas eu consegui fazer um negócio legal com ele. Que eu ia gravar no disco, acabei desistindo depois. Mas com a Cabeleira foi isso. Eu fiquei reharmonizando, mexendo, mudando o andamento. Que é uma melodia aparentemente quase boba, idiota. É, assim, porque né? Ela é uma melodia mas, de carnaval fim, só para acompanhar uma letra. Exatamente. Né? E aí eu falei, puxa, mas de repente se eu mexer aqui, fui mexendo, gostei, achei que seria curioso. E é gozado que é uma música que todo mundo comenta do disco, assim. Disco. Todo mundo acha surpreendente porque ficou um outro jeito, aparece um outro lado da composição, né? Então a gente ouve aqui Cabeleira do Zezé. Thank you. Teu trabalho com Mané Silveira, o Imã, esse disco, esse duo de sax e violão, como aconteceu? Isso foi... Esse duo levou 10 anos para a gente estrear, assim, porque nós nos conhecemos em 90 tocando com a Vânia Bastos. E a gente se deu muito bem, Mané, um músico extraordinário, e deu certo. A gente começou a brincar assim, passar de som, tocar juntos, e falou, poxa, a gente podia fazer um negócio. Isso foi em 90, e o disco é de 99, então foram 9 anos ali, a gente começou a fazer um pouquinho aqui e ali, tocava nos bares, ensaiava, montava, até que resolvemos fazer o disco, aí montamos um repertório, gravamos. Eu acho que é legal o negócio do violão de sete com o sax, né, que é um duo inusitado, assim, apesar, inusitado nem tanto, porque o Rafael fez coisas com o Paulo Moura, mas eu acho que é uma combinação legal, e a gente musicalmente são mundos diferentes, mas que se juntam bem, assim. Então, deste disco, você tem uma que você toca com o Mané no sax tenor, é a música 2, que é uma composição sua, né? E essa você fez para o Edson José Alves? Eu fiz para o Edson, porque o Edson foi um desses, que é um músico espetacular, né? O Edson é um cara, além da pessoa que ele é, que é uma generosidade, um cara, uma nobreza total, é um dos grandes músicos, um dos maiores, eu acho, que o Brasil já teve. Apesar de não tão conhecido, acho, como deveria, mas eu tive a sorte de, quando eu voltei da França, depois de ir com esse grupo, com o Choro Roxo, o Edson me convidou, por aqueles acasos eu conheci o Toninho Carrasqueira, a gente tinha um grupo juntos, e o Carrasqueira me indicou para tocar com o Edson num bar que chamava Vou Vivendo, que tinha ali na Pedroso, toda semana no quinteto do Edson Alves. E isso para mim foi uma escola de música, porque o Edson é um dos maiores arranjadores, um cara que tem um conhecimento de música absurdo. E o Edson tem pouco trabalho solo. Pouco. Acho, né? Que tem dois discos solo. Acho que são dois discos. O rádio e um anterior, né? E essa música especificamente é um negócio meio partido alto, né? Que é uma onda que ele faz muito bem. Ele tem vários temas com essa levada. Aí eu falei, vou fazer uma música em homenagem ao Edson. Então vamos ouvir 2. Thank you. Ouvimos a faixa que se chama 2, tema de Suami Júnior, que ele toca no violão de sete cordas com Mané Silveira no sax. A gravação está no CD IMA, que esses dois músicos lançaram em 99. Na Rádio Cultura Brasil, todos os sons. Suami, você estava falando em produção, né? Você começou a fazer produção de discos bem cedo, não foi? Não tão cedo. Cedo eu comecei assim, produzindo amigos, né? Coisas pequenas, demos e tal. Mas desde que eu comecei a gravar, assim, bem no comecinho, eu sempre gostei de estúdio. É um lugar ainda que eu mais amo no mundo, assim, eu adoro. Então eu ia gravar, sempre perguntava, ficava ali perguntando para os técnicos, queria entender como aquilo funcionava, né? A parte técnica de gravação e como é que se fazia. Mas na minha época, os produtores, hoje o negócio de produção ficou mais profissional e mais esquematizado. Naquela época, os produtores nem eram músicos, muitos eram funcionários das gravadoras que acabavam produzindo. E eu achava que aquilo não podia ser melhor, sabe? Uhum. Então comecei a me interessar. Mas aí eu comecei a produzir mesmo, de verdade, um pouco mais tarde, já nos anos 90, assim, eu comecei a fazer bastante mais. Enfim, no meio dos anos 90 foi que eu comecei a fazer mais. Até então tinha tido algumas experiências e gravava muito como músico, né? Mas estreia, é um negócio que eu adoro. Foi com a Eliette? Foi com a Eliette. Em 95 eu fiz um disco da Eliette. Foi o primeiro mais importante, porque tinha um orçamento maior, era para uma gravadora, para Eldorado. Antes eu tinha feito coisas mais independentes, assim. Até hoje, não. E você fez de muita gente. Fiz muita gente. Fiz, né? Mesmo fiz. A Omara com a Bethânia. Fiz a Omara e Bethânia. Foi. Eu fiz com o Jaime Allen. A gente produziu juntos. Esse, o da Omara, o Graças, que ganhou o prêmio e tal, que a gente lançou no mundo todo com a Lê. Aí fiz do Marco vários. Fiz Chico Pinheiro, os dois primeiros. Virgínia Rosa. E muita gente, né? Suami, a gente não falou aqui de um outro amigo seu, que é um cara que a gente aqui conhece muito bem também, que é o Paulo Freire, seu amigo Paulinho, da viola. Paulinho é meu irmão, a gente se conhece há mais de 30 anos e temos muita coisa. A gente tem parcerias de canções, inclusive uma que foi gravada pela Zizi, o Bom Dia, participei dos discos dele, a gente tocou muito juntos, é um irmão mesmo, né? Assim, o cara faz parte da minha vida pessoal e musical. E ele tinha que estar no disco também, né? E é curioso que essa música que eu fiz, o Jurupari, eu fiz já nos finalzinhos, nos 45 do segundo tempo, que o disco eu ia gravar em fevereiro e eu tava no início de janeiro em Maceió, de férias, com a família e tal, e li o livro, o romance do Paulo, que se chama Jurupari, que é incrível. Jurupari, muito legal. É incrível. E aí, acabei de ler o livro, fiquei, né, com o impacto daquela leitura, da história incrível e tal. Aí falei, e fiz essa música. E chamei de Jurupari e falei, bom, pronto, tá pronta. O Paulo vai tocar comigo, né? E a gente fez no estúdio também, que é uma música simples, melódica assim, mas que tem um clima. Eu gosto muito dela, eu acho que ela tem uma estrutura até de canção mesmo, assim. E aí chamei o Paulinho, que tinha que estar também, né, no disco. Ouvindo aí Jurupari, tema de Suami Júnior, que ele toca acompanhado por Paulo Freire na viola. você escolheu também Vibrações do Jacó, do Bandolim. Tua ligação com o Jacó? Jacó, eu sou apaixonado. Eu acho um dos maiores compositores da música brasileira e pouco reconhecido como compositor. Porque realmente ele era um instrumentista tão exuberante e ele foi uma virada tão grande estética na linguagem do bandolim, que eu acho que ele não é tão valorizado como compositor. E ele tem coisas absolutamente maravilhosas. Vibrações, para mim, é uma das coisas mais lindas no mundo. Uma das melodias mais incríveis. Composição, né? Eu tô dizendo. Ela ficou muito caracterizada naquele formato do choro lento, com pandeiro, como ele gravou, que é lindo. Uhum. Mas eu achava a mesma coisa, guardar as proporções do Cabeleira. Eu fiz para violão solo um arranjo. Eu achava que ela tinha um lirismo e uma coisa tão, tão profunda, né, de composição mesmo, de assunto musical, que merecia uma coisa solo. Eu reharmonizei um pouco. Enfim, eu tentei dar prestar uma homenagem a Jacó, assim, e fazer uma coisa de violão solo que eu acho que ninguém fez. Se não estou enganado, eu nunca... Não me lembro de ter visto uma gravação dela para violão, até hoje. Queria falar um pouquinho dos seus violões. Você tem o seu violão de 7. Eu sei que nesse disco você está com um violão bem recente seu, né? Um violão novinho. Mas queria que você falasse dessa coisa. Como se escolhe violão? Hoje em dia a gente está bem servido, né? De luthiers. Quando eu comecei não era tanto assim. Hoje você tem vários luthiers maravilhosos no Brasil. Esse meu, que eu gravei, o disco é do Lineu Bravo, que é um grande luthier brasileiro. Tem feito violões para os maiores violonistas do Brasil. Um cara incrível que mora em Taubaté. É um violão que tem 1 ano e meio e eu estou adorando ele. Mas antes eu tenho um Tessarim também, que é outro luthier maravilhoso, de cerquilho, que é o que eu tenho já há uns 10 anos. Tem um Dossolto antigo, modelo igual ao do Dino, exatamente de 86, que é um violão já com outra timbragem para tocar com dedeira, mais tradicional. tenho dois frameworks, que é um violão de um luthier alemão, que é para tocar em palco, que é aquele que desmonta, não tem corpo, você já deve ter visto em show, assim. É muito bonitos, bom, né? É muito legal. E tem um violão de 6 cordas legal também, tem muitos, né? A gente acaba acumulando instrumentos, mas esses são os que eu mais uso. Esse trabalho, o Tuco e você também já é uma amizade então, velha, é, né? É, velho. O Manga é mais velho ainda. O Manga é um irmão também, um amigo, e também um cara que eu aprendi muito, um grande produtor, grande músico. E a gente recentemente, há uns 2 anos, montou um trabalho de trio. Porque o Tuco é um multi-instrumentista. O Manga e o Tuco são multi-instrumentistas mesmo. Os caras tocam tudo que põe na mão, tocam bem. Né? O Manga toca cello, instrumentos de cordas vários. É um cara que tem conhecimento de música sinfônica, rege, escreve, né? Incrível. E o Tuco toca qualquer coisa, impressionante. Uma musicalidade. Aí eu falei, puxa, tem que ter os dois no disco, né? E só que essa eu não sabia como, eu não tinha composto nada. Aí o Tuco me mostrou uma música, essa Tenda. Eu falei, poxa, isso tem a ver com. Acho que pode ficar legal. E eles vieram pro estúdio, a gente montou o arranjo no estúdio e gravamos, né? E ela é legal, ela sai um pouco do contexto, ela não é tão brasileira assim, ela tem uma outra, uns ares meio flamencos, meio orientais, sei lá, é um negócio diferente, mas soou bem, ela deu uma timbragem boa e eu queria muito que eles tivessem. Então pra mim é uma faixa que eu adoro, assim, eu acho que tem, e eles estarem no disco é uma coisa importante pra mim, assim, eu queria muito. É, ela casou bem com o restante do repertório, é, né? Não, a composição não saiu. Tem uma coisa daqueles deslocamentos que parece um pouco até com o partido, né? Com coisa brasileira, e tem aqueles improvisos meio modais, mas eu gosto, eu acho que tem um clima bom. E timbrou bem o cello com o violão de aço do Tuco, né? E dobro e tal, ficou interessante. Suami, muito obrigada. Obrigado a você, um prazer, uma delícia, parabéns por esse espaço aqui, eu acho que tomara que... por muitos anos você esteja aqui, porque realmente é muito legal. Eu acho que a gente precisa disso. E um abraço a todos os ouvintes também. ouvimos Tenda, tema de Tuco Marcondes, aqui é o violão, e com Mário Manga no cello, ambos acompanhando Swami Júnior no violão de sete. Mais uma faixa do CD Mundos e Fundos, o mais recente trabalho de Swami Júnior. Este programa e as demais edições do Todos os Sons podem ser ouvidas na página do programa, que está em nosso site, culturabrasil.com.br. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Sérgio Ribeiro e o apoio de produção de Paula Faustino. Uma boa semana a todos e a gente volta no próximo sábado às 8 da noite. Até lá! Você ouviu na Rádio Cultura Brasil, Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental. Um programa de Lia Machado Alvim. Realização Fundação Padre Anchieta.